Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Quadro 4, Bonome. Qual é o tio, visual com tração nacional, Lima Papo Mike. Gente, já superou? Tá no través, Lima Papo Mike vai superar em um inopter, tá visual, não vai interferir no registro no 7. Gente. Lima, descida seu critério, aguarde autorização de pouso na 17. Descida, tô aguardando autorização de pouso na 17, até Lima. Reunião para o Mike, a gente vai livrando o setor do teste sanitário, a gente só sobrevoa no pedágio da estrada do corpo, que é autorizado. Gente, autorizado, Lima para o Mike. Autorizado, Mike. No motor Lima, livre pouso no 7, ventou no 30 graus com 119, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, altímetro no 0, 115, até Lima. Tango, você está sendo até a dúvida para a nível 050. 050, não. 2008, controle. Acho que foi 2008. 2008, número 1, aproximação, vai direto do negócio para 2 metais, autorizado sem procedimento, LSS, estabilizado. Ok, Zona, 2000, apontar essa 2008. Lima, no solo 06, favor, Pátio. E aí, Lima, taxa 45, frequência livre, estacionar. Rio 185, vem na frente, pelo. Gente. 4205, sendo Centro Recife na frequência 125, decimal 1, lanterna 133, decimal 25. É, 1251 e 13325, obrigado, boa tarde. Registro táxi do Gol 1256, 2 horas 34 de autonomia, alternando Recife, POB 151. 256, táxi à direita via Índia, próximo à ponta de espera, torre 1895, altímetro no 0 no 5. Mantido, táxi até o ponto de espera, na sua escuta, alternando 1895. Passaredo 2230, na escuta atual. 1 a 0, limite, curso localizador. Esquerda pro 010, curso rosa. Foi 1885, controlada a restrição de zelo, desce para 2010. Foi 1885, bom, 8. O Victor Tchau da Céu, mantém o 050, é isso? Abatango, Victor Tchau da Céu, desce para 3 metais, existe na 005. 3000, Victor Tchau. Estabilizou, está visual, voo 2008. Voo 2008, chame 2 na frequência 198, desce 995. 18900, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, Gol 2008, estabilizado, visual. Boa tarde, Gol 2008, reporte externo. Reportarei. Tata Mike, após o setor, retorna para Salvador, confirme. Leopoldo, como é que se encontra ainda no próximo pedágio da estrada do Coco? É, vai lhe reportar, livrando o setor? Só um minutinho para lhe confirmar qual a direção. Gente. E eu vou mostrar a liberar a unidade de estrada do corpo, segue para o pedágio da BR-324, tá? Você tem uma hora de 15,5 de 0 horas, senhor? Gente, chame livrando o setor. Tá livrando, Mike. Passando Índia Serra, Gol 2008. Gol 2008, vento no 20 graus como 0 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Aguarde. Segmento LS, sistema 0 e rapaz estabilizado. Autorizado, rapaz estabilizado, bom, 85. Vento 1-20 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 5. Ok, livre o pouso com 2-0-0-8. 2-5-6, decolado aos 1-2, chão controle 1-2-0, decimal 8, pulou. 2-0-8, grato, uma boa tarde, já. Contato radar decolagem, via saída PUC para nível 370. Subida via saída Arapuca 370, gol 1256. 45. 1245. Foi na produção para interceptar a chegada a mais, desce para nível 050, ajuste na 095. Contato até o 050, 3560, na escuta 5, o Arthur na 1, 3. Abre o 50, mantém a Capatão, Guzuta, Serra do Céu, 2 para 2, no Céu, autoriza a sinal de sentimento e LS, que foi pista na 0 e a posta estabilizada. 2 mil estabilizados, pessoal. Por favor, vamos botar, deixa na minha 3, 2, 6, uma mais. Deixa na minha 3, 2, 6, essa é a identificação. Identificação, se houver possibilidade, espera o fator de bomba. Chamar de pista livre. Guarda no pista livre, 185 da Roma. Excelente, 6326, contato radar 61 milhas, sudeste, Salvador, vem na proa de Pato para interceptar a chegada da Mari. Desceu inicialmente para nível 190, ajuste na 095. Valeu, papapá, Leão, papapá, Mike. Papapá, Mike, prossiga. Eu, papapá, Mike, tentou sobrevoo o próximo pedágio do aeroporto, agora segue para um sobrevoo na pedágio da BR-304 em Simões Filho. E meu papo Mike, somente transformação, tráfego do Mike Direito Romeu, sobrevoando no setor de Paripe até Aratu. No momento, tráfego é 500 sobre a base naval de Aratu. Ok, vai ficar atento ao tráfego do Mike Direito Romeu, o Leão Papa Mike vai ficar nas imediações de mais que ele está. Gente, agora a posição do tráfego, 12 horas e meia dúzia de milhas, 500 pés. Nós temos a indicação de direção. Graças, vai ficar atento hoje, Direito Romeu. Entre em contato com a sala S. Ok. Azil, zil, zil, zil! Azil, Azil, Romeu, o tráfego na posição de 2 horas, 5 milhas. E mandando que a gente pode olhar para o Mike. O Mike virou até o meu. Capitão Glocco, Zulu November, controle Salvador, seguindo. Avisou, Victor, tchau, tchau. Capitão Glocco, Victor, tchau, tchau, chame o na frequência 1-9-3-9-5. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-1-6-4, informação mais. Gol 1164, essa é a identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 120, ajuste na 095. Identificação, chegada a Mari, 120, 1015, gol 1164. Segue para 17 com a base pela direita, reparte na final. Toma na final 17. 1885, sala 17, livre à direita, chame só 121 decimal 1. Direita 21, 1, obrigado. Alô, boa tarde, gol 1885, livrou o Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, gol 1885. Gol 1256, essa missão para Recife na frequência 1256-85, alterna 1256-45. 2685-2545, uma boa tarde, gol 1256. É Você não é 6262 para nível 060. 060-6326. Capitão Gotas de Novembro, voe na trilha para Itapuã, reporte os ônibus de Brasil. Estado na base, livre posição no 7, ventando 20 graus, como 29, altímetro no 0, no seguinte. Se pouso no 7, o risco está na selva, para embaixo aqui. Se vem apenas o ajuste, por favor. Ajuste no 0, no 5. 15, está na 3560. Pátio. Pátio livre, táxi, pátio da Caeté, sequência livre, estacionar. 005. Ô Salvador, boa, 73, turno 93, presidente da informação mais, posição 9 para a Costa Galeão. TAN 3193, formação em curso mais, para o Galeão autorizado, via rota do plano de voo, nível 360. Estou no zero após a colagem curva à direita, saída da El, Lida e Rumi. Transponder 5137, controle 120, decimal 80. Utilizando o Galeão nível 360, via Novembro 857. Decola, dono no zero, curva à direita, forte, da El, Lida e Rumi. Essa aí. 5137, eu transponder controle 120873, dono 93. 3193, protegimento correto, aponte para o feedback acionamento. E aí, pode ser, quando eu tomo. Preparando 1500 pés, um papa alta, 31, rumo nordeste. Qual o cono é, mano? O 1164, eu deixo para nível 050. 050, cono, cono é, mano? 1305, formação Mike, autorizado Guarulhos, via roda do plano de voo, nível 360. Pisto no zero após decolagem curva à direita, saída da El, transição ao Motiva. Transponder 5126, controle 120, decimal 80. Autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Coluna pistona zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponde 5144, controle 120, decimal 80. Romeu, 3560 ele é essa vez. É 3560, você me pega na frequência 198-295. 8-295-4. Será na 3-2-6, para 3-6, autorizado final do segmento ILS, está no zero e está estabilizado. 2000, autorizado ILS, está na porta. Senhor, Papa informa o Marquês de Leite Romeu, na posição de 3 horas, mantendo seu prevo na base aérea de Zeratu, que é perto na rotatória, 106. Para reportar. Agora está 3560 LS da TEN. 3560, livre pouso no 0, ventou no 20 graus, fono 2 nós, altímetro no 0, no 5. Livre pouso no 0, com altímetro de 15 da 3560. Como a aeronave no solo, vai fazer check transponder acionar 2000, mas a aeronave permanecendo no solo. Uma 164, pessoal, da restrição em 4, 2 para 3, metal da vista no 015. 3000, no 015, ou no 164. Sinal estabilizado, emissão 63-26. Sinal 326, na frequência 198-295. 1164, direita para 2, metais autorizados, sinal de procedimento ILS 78, está no zero, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reportar estabilizado, 1164. Vai de pista livre. Sinal 326. 560 no solo 127, livre à direita, chame solo 21 decimal 1. 211 à direita, 3560. Alvo 3560. Tá, 3560, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3560. Livre pouso no 0, ventando 30 graus, com 1 no 9, altímetro no 0, no 5. Livre pouso, né, 3 vermelho. Posição, a distância, tá? Sequência de tráfego do Heliponto. Sim, até mais, você livre. Livre, boa tarde. convidado e por isso que não tinha recebido o plano, pediu para que fosse enviado novamente o plano. Eu daqui 5 minutos para ver se ele recebe o plano. Eu gostaria de saber se vocês podem autorizar uma decolagem visual para ele descer. Estou checando aqui no sistema, passar o Vitor Gofieco, e realmente nada ainda do plano aparecer. Vou entrar em contato com a sala S de Salvador, pegar os dados do plano de voo, manter a escuta aguardando. Ele não tem os dados, ele está com problema de receber dados, ele não consegue receber nenhum plano. Então, eu acho que seria alternativa, porque eu estou esperando, poxa. Gente, eu não possuo plano no sistema e não tenho nenhum dado do plano de voo, Vitor Gofieco, nem autonomia para fazer esse tipo de autorização. Isso sempre acontece, terrível aqui no Brasil voar. Ajuda o cara aí, meu. Coitado. Frequência 198-295. 1895, obrigado. 1-9-9. Torre Salvador, gol 1164, boa tarde. 1164, boa tarde. Repórter externo. Repórter externo, 1164. Direita, chama-se Paulo 1-2-1-1. Vai levar a direita, 2-1-1. Puxanema é 321 para Brasília, informação em curso. Agora Mike, mantém a escuta aguardando o número 2, Jacob. Testa Mike no 6321. Vitor Gofieco, na escuta. Ok, agora na escuta, porque eu vou entrar com uma avião ligada, então não tem bateria externa, não tem com bateria, pois não, estou na escuta. Tá ok, gente, tá pronto pra cota? Pronto, pra cota. Tá, patrão, Vitor Gofieco, autorizado, CA 90 Índia Charles, via rota do plano de voo, nível autorizado 085. Cola da pistuna 7, curva direita, corredor axé, restrito inicialmente a 1 no meu pés, até o farol da barra, ou até a liberação do controle de Salvador. Transponder 5170, controle 120.80. Eu estou no passo 3, seria possível decolar da pista no zero? Afirmativo, decola da pista no zero, então curva direita, corredor axé. Ok, alcançado 085, decola da pista no zero, corredor axé, do equipe 1010, 170, transporte no 220, controle. Correto, Vitor Gofieco, corre a ponte para o táxi, no pat 3. Depois vai na volta. Xanema é 321, no pré-corte? Puxanema é 321, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pistola 0, curva direita, sai da árvore, LF. Transponder 5150, controle 120, decimal 80. Certo, autorizado 360 para Brasília, via rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, sai da árvore, transição, LF. 5150, transponder 208, controle 80. Na minha 321, protegimento correto, repasse pronto para o feedback acionamento. Repassaremos para o posicionamento na 321. Vamos para a Juliette, com a minha 321. 06315, caro fim número 3, para o feedback acionamento. Feedback com o solo 121, decimal 1. Desculpe, 3-5. Vitor Golf Eco confirmando para o táxi. Quanto táxi? 2 agora. Vitor Golf Eco, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0. 0-4-3-4-1, táxi Índia. Próximo ponto de espera, torre 1 na 8-95, altímetro no 0 no 5. Ok, a vinda no 0 no 5. Vitor 4-3-4-1 no 1-0. Vitor Golf Eco. Alô, Salvador, boa tarde, de gol, 1-1-64. 1-1-64, táxi de Alfa, porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, é bom, então 1-1-64. Chanel 6315, autorizado, que estiver gastando mais Chanel Taxi. Chanel Taxi, 6315, obrigado. 1015, ele me pôs o panorama. Estou Juliette Serra, boa tarde, Manati 1000. Boa tarde, Juliette Serra, está autorizado, Manati 1000, PENS, do Flávio Nama 7, com a direita, inicialmente, corredor AXE. Acione o transponder 0131, controle 208. Confere com a linha, decola da 1-0, vento no 2-0 graus, com o 1-1, né? A linha ainda decola, o vento no 2-0. O 208 até o Juliette Serra. Quanto é bom? Chame tudo para o táxi 1895, ajuste na 015. Alô, antes da Juliette, é o nome da minha voz. Olha o protesto, mais perto, Romeu. Tá, bom dia, Romeu. Juliette Serra, prossiga. Já te chamo para o táxi. Chamando 356, deixa eu ver chegar no mar, para o nível 050. Demais, 356. Treco decolado 238, curva direita, mantendo a pressão até através da pista 35. Ok, mantendo na escuta até através da 35, Vitor Golf Eco. Autonomia? 5 horas e 35, meu amigo. Sim, 2, né, 305, táxi à direita vem Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro no zero, ano 5. Ativo direita, Índia, considerando 10, chama torre 1395, 6315, boa tarde, obrigado. O gol no 164, retaguarda da Bande da Avianca, Juliette, portão 03. Juliette, 03, ou no 164. Seco avistado no através da 35, chama controle 120 decimal 8, bom gol. 108, grato. Acabamos de atribuir o Seco, até 5 posições de gás no meu teste no corredor Axé, reportando farol da Barra, só se possível estimar a posta. Ok, vai reportar o farol do Barra, assim que possível tipo azul estimar. Estimado pouso no 820 em Sierra Leone de Jetan. Copiado no 820. Estacionamento, Xerá 6142, ponte 06, 07, confirmado. Xerá 6142, líder Sanar, estou em pronto para o táxi. O meu nome é Mirage Whisky, só o Salvador, me escuta. Já possui inicialmente o meu 36. Modema, eu acho que o Whisky poderia confirmar o estimado de calços fora, né, da machucação? Chamada de coordenação. Mas 10 e diante, Sierra, até a ponta de espera da onde espera o altímetro 1015. Oxalá, linha 3, 15, decolagem aos 44, controle Salvador 1, ligeiro, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, querida. Bom final de semana. Boa. 8824, muito boa tarde, com a autorização na Caju. Rádio Super 360, Gustavo Daniel. Gustavo Daniel, 360-6305, boa tarde, obrigado. Ano 824. Então, muito obrigado. Posso fora? É o Zona 705. Ano 705, sim. Aguardo distante para a cópia, ainda não consultou o plano. Ok. Dado alinhamento, decolagem pista 17, entrando 20 graus, 11 nós. 065, boa tarde. Autorizado Campinas, via peso 10, após segue conforme rota do plano de voo, nível 320. Perfil de saída da EL, Leda, Mótiva, pista 10, curva direita. Transponder 5157, frequência do controle de Salvador em 120, décima 8. Passando o Victor Golfo Eco, liberação até o nível 085, afirme a prova do chão. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tomador, boa tarde, Gol 207. Gol 207, boa tarde, abaixo com a Pideus. Mais uma informação mais, possível 180. Via para o nível 0050. Cadê o gol 1659? Essa informação mais. Gol 1659, bom dia, aguarde cópia Galeão, número 3. Ele já está saindo por gentileza? Da El, saída da El. Da El, obrigado. Gol 1884, pronto cópia. Céus Oriente de Sierra, às 4h30, sua decolagem, transfere o controle do Salvador 120, décimo 8, 0 no Salvador de Capão, bom voo. 1208 é o controle Sierra. Controle Salvador, é o Papa Romeu, até o Juliette de Sierra. Papa Romeu, até o Juliette de Sierra. Controlado com... Com a Jean e solicita que você tenha o próximo Amaraty. Bom, meu senhor Juliette Serra, vou direto Manati, com o circulado Saturno, e como que não recebo o supercomputador. 93, entre coordenação com a equipe de solo devido ao invés da Bianca recebendo o push no 09. Sem estacionamento, já é pronto para trás. Confirmado só, a gente está entrando no 09, vai pedir para sair em coordenação ali com o pessoal da Bianca para 3. Por 93, vou chamar para o pé. Sim, Xuxa no 42, solo. Todo Xuxa Nermel 3105, conforme está realizando desvio à esquerda, no 195 para evitar formações. Sim, Xuxa, quando está no final do desvio, 6305. Reportar. Reclamação de sol, devido ao lado 09. O ano 884, pronto, cópia. Azul 9311, aguarde cópia barreiras, número 4, essa cópia. A prevista MOMA, transição do ATAP. Gol 2017, pronto, cópia. Gol 2017, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 240. Saída da EL, Leda, seguro, pista no zero, curva direita. Transponder 5171, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Autorizado nível 240, para Ilhéus, Golf 677, saída da EL, Leda, seguro. Apoio direto, 171208. Gol 2017, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Oxenair 6321 no 06, pushback e acionamento. Oxenair 6321 na guarda para o pushback e acionamento devido à aeronave da Avianca da companhia efetuando no 07 ou depois datando no 09. Ah, pode ser, aguarde. Gol 1659, pronto, cópia. Afirmo. Voo 959 autorizado Galeão, via P9 857 até Mousso. Nível 360, desceu de saída Dael, Leda, Irume, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5177, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado 3-0, pela hora para 98-7 até Mousso, a saída Leda, Dael, Leda, Irume. Decola da rota 1-0, com curva direita, controle 120, decimal 8, transponder 5177, voo 9-5-9. Voo 9-5-9, cotejamento correto, reporte pronto para obstruir aquecionamento. Fortaleza. Palma, tem melhor suíte, confirme o destino. Firmando voo local, corredor porta, faixa 20 milhas. Sim, sim. Agora está posicionado aí a 6142 com 3 horas de autonomia, zero Maceió. Bono, bono, cinco, bora. Xener 6142, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi em Índia, quando o próximo chame torre em 1-1-8-95, ajuste no 0 no 5. 118, 95, muito obrigado, tenha um ótimo final de semana. Realmente, bom voo. Chama 3 no 5, chama Recife, 9251. 251, boa tarde, muito obrigado. Salvador, boa tarde, passarelo 2231, não está mais. Passarelo 2231, voa direto Itaque, para a chegada Mário, você pode ser reverso de Cuba. 2231, obrigado, direto Itaque. Salve Meras Quist, confirme local e estacionamento e pronto código. Alô, localizador, deixa eu capir, estacionar 6356. 6356. Localizador 6356, final 9-6. Xenerno 6326, boa tarde, pouso 0, vento 1-0, grau 1-3-9. Xenerno 1-0-6-3. Soldemberó Squisk, cotejamento correto para sanamento, táxi, decolagem, chame torre em 1-8-95, ajuste no 0-5, mau voo. Voo 1-8-84, pronto, cópia, Aracaju. Azul 9311, pronto, cópia, Barreiras. Azul 9311, autorizado Barreiras, nível 180, saída Momo, transição VATAP, pistão no zero, curva esquerda. Aciona o transponder 5163, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Azul 9311, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento. Socorro 2-3-1-9-3, descendo para o sexo, 1-8-3, eu vou, 3 horas e 30, alterna Campinas. Da 3193, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia, quando o próximo chama em torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-5, como voo. Ativo 30 táxi, via táxi Índia, confere 2-9-3-1-9-3-4. Xené 6321, após a passagem de 2 da retaguarda, livre acionar, chave pronto para o táxi. 7, após a airbus, 6321 e esquerda. 2-3-1. 8492, contato radar, 61 milhas, tudo é de Salvador. Vou na trilha de Mário, pode ser para a chegada Mário, reporte no 10 de Tira. Hotel José de Serra tem litro, vai ser bom. Passarelo 2231 para descer. Passarelo 2231, descer para o nível 050, direto e TAP. 050, bônus, direto e TAP, 3 anos. Azul 442, descer para o nível 060. 060. Boa tarde. Solicito autorização nível 380 Brasília, está no portão 04. 3567, estamos pré-autorizado nível 360. Copia, aguarda uma nova coordenação. Pode ser. Autorizado Brasília, via peso Luno 7, nível 360, perfil de saída APO, após posição Elefa, pista 10, primeira curva direita, aciona o transponder 5176, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. Portanto, 3567 autorizado ao aeroporto de Brasília, nível 360, via Tafesulu 17. Saída Arbor, tradição Elefa, decola da pista 10 com a curva à direita após decolagem. Transpone 5176 e o transpone 1208. K3567, frequência do controle 1208, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tá. 40 direto do 3 anos. Chanel 6356, sala 56, direita, sala 1, 2, 1, decima 1. Como? Primeira sua isca, reposta no ponto de espera da Tata, ótimo, chegaram na 015. Sala 1884, solo. Desce para 2 hotéis, ajuste 05, reporte estabilizado. 2.500, reportará estabilizado. Boa, 9M. Foi como número 3 na aproximação, reduza para 230. 230, mudar o seu 27.5. Posso viajar, animação, está feliz, não é? Ajuda 7.5, deixa para 4.0, ajuste no 015. 4.1, 015, deixa 7.5. Sua 9311, entre coordenação com a equipe de solo, informa o tráfego da Avianca, as boas ingressando no pátio 3 para a posição 03 Lima. Sem direcionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia. Quando próxima, chame torre em 1118, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Soluciona 62, 0142, passa agora 2 ao pé, boa. Chama 62, 7 radar, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a pouca capacidade de voar pro de Aracaju? Lá. Muito obrigado. Eu vou contar na 2, reduzido para 200. 200? Eu sou o localizador de colagem, pista 0, ventana 0 graus, 1, 2, 9. Nível 7 no 5, atrás a mama, até a proa 1, 5, 0, guarda a última vez que eu tenho localizador. Após a mama, até a proa 1, 5, 0, 4, 3, localizador. Próxima 2, estrela para o processamento, curva à esquerda, na proa 360, seu limite será a radial 27, observador. Esquerda, proa norte, radial 27, observador, passada. Boa, 966, torre 1-1295. Até por aí. 3 vezes, não se considere, não tenho ponto de espera. Pode dar. Já 3193, decolagem ao 01, no controle 120, decima 80. Acho que é metade. O... Paulo, vou no 884. Eu quero 360, via 3 da EL. Via da EL, 360, da 3, 1 a 3. Eu chamo a minha 142, vou direto com o meu Fox 08. O meu Fox 08, muito obrigado, 62, 142. O transponder 5404 e controle 208. Abandonando a Caju 230, na Golf 677, na Golf. Chamo direto a Jaxar, a Caju, a Foto 404, 1208. Correto, chame pronto no 8. Toma. 5, desça restrito, no vez de voo 050. 050, 2795. 2231, tem condições de descer até 3 mil pés com ajuste no 015? Positivo, vai descer até 2 mil na Coriduna, tá visual no 001. Só já ficamos no tráfego 1510 atrás da sua aeronave, que você sai como número 2. Ok, então vai descer até 3 mil com 1015. Agora sua última tem a posição. Beta Fox, você tem código 0127. Está passando Vitor Golf Eco a 4.000 mil, no Sinal, observador, se você está errado, pode ser uma casa do Alerta, chama Recife, 1.2.000, no Sinal 0.